Oi, boa tarde, é o Papatango Lima Aquilo Bravo. Papatango Lima Aquilo Bravo, prossiga. Passar espera, já no curso localizador. Após espera, vai modificar e curso base pela direita, pista 17. Após o pouso, prossegue para o hangar da Baitó. Gente, aposto para cancelamento das regras de voo. O Papatango Lima Aquilo Bravo. Bravo. 019, sobre espaço velocidade 210 mais. Confirme, Zé, está muito baixa a transmissão. Aparelho 2231, desça para 3000 pés, ajuste na 019, redução de velocidade 210 mais. 2231, descida para 060-0019, corrigindo, 3000 pés 1019, redução para 210 mais. Cara, baixou e travou, na presente, modifica e solicita a base pela direita 17, Lima Aquilo Bravo. Papatango Lima Aquilo Bravo, plano de instrumento cancelado agora aos 27, curva esquerda com base pela direita do 97, autorizado uma base curta, aguardando autorização para pouso. Lima Aquilo Bravo. Anemia 314, chame Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Recife 1285 até 1254. 3560, voo da presença. Aparelho 2231, redução de velocidade 1.80 mais. Aparelho 2231, reduzindo para 180 mais. Tango Lima Aquilo Bravo, tráfego avistado, autorizado por uso pistola 7, vento no 60 graus e 90 nós. Prossiga. Dia 6000, passarei 2231. Aparelho 2231, desça para 3000 pés, ajuste na 019. Desceu para 3000, caminho 19, 2231. Tango Lima Aquilo Bravo no solo aos 29, autorizado tapar ou estacionar a frequência livre. Boa, moto, voltando 3217. Aguarde, passarelo 2231, aceleração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, autorizado para estacionar nesta proa. Vai seguir um tráfego com a posição de 12 horas a 7 milhas, um bravo 763. Gente, que é 050, tá lock é o limite. Tá autorizando o terceiro carro. Passando Serra, Vitor 366. Aqui é carro 487, cliente, chame a torre, 1895. Controle Salvador, boa tarde, CN 2120, informação, Rodel. CN 2120, boa tarde, CN Identificação, autorizado chegada Mário, desça para o nível 050. 050, chegada Mário, CN 62110, faz a voz, pode fazer a CN 2120, autorizado. Sua voz, 2120. voo no 869, número 3 na aproximação, redução de velocidade 2309. 2309, no 869. Romeo 10, right turn at the cop, Nael, departure, Leda, after Leda, Motiva. Correction, Dial departure, after Dial Leda, after Leda, Pitevi, position, Salvador 10.8, score code 5432, Fox Mami. Absa 8487, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado pouso para Absa, cargo 8487. Segundo para 2010, repassar estabilizado. For Zulu 44, it's the route, report ready to start up, Fox Papa Mike. 560 para sequenciamento, tem condições de manter a presença de velocidade da próxima duna? Irmão. Zulu Tower. Maintain position. Você para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado, assinar o ILS, reporte estabilizado. 2000, livre da restrição e está livre o procedimento. Vai chamar estabilizado, eu falei que você está vendo. Arma ajuste agora no 020. Charlie, Kilo Kilo, taxi aboard, is our main blue taxi, India and Alpha 200 point, on 100 point, contact the tower 11895, Kilo and 81020, Charlie, Kilo Kilo. Afirmo, 11895. Obrigado, Patrícia. 13217, chama Centro Recife, 1251 e alterne 13395. Voo 1869, desça para 3000 pés, redução de velocidade 2009. 8487 no solo 134, libere a próxima à direita, via Fox, solo 121, décima 1. Via Fox, direita, 219. 1211. 11. Maintain position. O Lima Vito Charlie e o Romeu Bravo. 427, livro. Absa 847, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chamar. Taxa travada, livre pouso. Absa 847, chame antes da Alfa, 6 quilos. Antes da Silva, 847. chamada Kilo, Axia 8487. Sinalizado ingresso, taxi Kilo, pátio 3, observe o sinalizador. Ok, Kilo, pátio 3, observando. 1869, de operação para sequenciamento, curva à direita para o A220, limite localizador. Direita 220, limitado para o localizador, com 869. Lima, Vitor, Charlie, Romeo, Bravo, Lineup, e no 8110. Soma 0, deixa para 4.000 pés, ajusta na 020, redução de velocidade 2.0 mais. Passa o teste comigo, vem, junto, fazendo a marcha, né, 2-0. Área 2231, no solo 137, libere a direita na época, solo 121, no décima 11. 2901, 10231. Sala passarela 2231, libera, mas não tem escuta. Passarela 2231, ataque autorizado de alfa, Juliette, remota 12, parte principal. Alfa Juliette, remota 12, principal. Tem holding point. Lima, Vitor, Charlie, Romeo, Bravo, Clear, take off, runway 10, 160 degrees, 110 knots. A redução está 3560. Voador está 3560. Está 3560. Iniciando a redução. Está 3560. Senhorita, sua transmissão está totalmente bloqueada. Oi, canal A210, confirme como recebe o controle. Utilizou até 3560. Até 3560, complexo sinal, chama a torre 1895. 895, muito boa tarde. Dou 1869 para o localizador, esquerda 140, deixa para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Esquerda, proa 140, 2000 pés, reporte estabilizado, gol 1869. Autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 10 nós. Livre pouso, TAM 3560. Flyber SLU da posição. Time Flight Level 3, 0 on Flight Leader Position. Charlie Romeo Bravo. Canal 6210, deixa para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Afirmo, poxa, né, 2000, deixa para 2000. Afirmo, canal 6210, deixa para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado.

Bravo, prossiga. Passou, falou da mala, agora está no prazer aí. Chamaram a cima, chamando o prazer aí. Bravo, reforça o prazer de parte do PSU. Zero no solo, Alfa 4, 3, Iberia 3, via Fox, Sol 1, 2, 1, decima 1. Direita Fox, Sol 2, 1, 1, da 3, 5, 0. Salvador, sua taxa 3560, livrou na Fox Track. Então 3560, táxi de Alfa, reforça em Chagilhete. De Alfa vai reforçar em Chagilhete na 3560. São 869 da Gol. Canal 6210, complete o sinal, está na torre 1895. Informação, outro meu. 9172, boa tarde, a sua identificação autorizada por F-Bomb, desce para 4000 pés, a gente chama 020. Desce para 4000, a Bomb, no 020, São Paulo. Lima Vitor Charlie Romeu Bravo, call Recife, 1251, if enable 1395. Papá Romeu Tango de Abravo, boa tarde, reporte na mente fala farol dessa porta. Chanel 6210, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero, um Robson 44, no Irá Tecido, socorro. Autorizado o posto, pistola 0, vento 150 graus, 109, ajuste altímetro 020. Vive pouso, Chanel 6210, acerta. Papá Romeu Tango de Abravo, visual com o R2 da Avianca na final da pistola 0. Sim. Então, reporte quando solicitar o cruzamento da final da 10. Positivo, eu Juliette. De passagem ao linha Jet 60. Após prossegue Juliette para o portão 8. Sim, a gente tem condição de agilizar o 3500, a gente tá vendo que ele tá chegando agora, tá? A gente vai aguardar. Mavita Charlie, Kilo Kilo, after 12 confinal, line up and wait 8. Obrigado, portão 8. Ajuda a Juliette, 869. Boa noite, 69, Itália, GLS, portão 612. Juliette, 612, obrigado. Comentando de Abraço, Matei, me escuta, reporte quando tiver intenção de prosseguir para a Rima. Obrigado. Paulo, salvador, boa tarde, clear runway 10, wind 150 degrees, 0 knots. Lima, Vitor, Foxtrot, Papa Mike, clear line up and wait to runway 10. Lima, Vita, Charlie, Kilo, Kilo, Airborne 5-0, contact Salvador Departure, 1-0, decimal 8. 1-0, decimal 8, with the Salvador, Lima, Victor, have a nice day. Prossiga, Papa Romeu Tango de Abraço. Afirmo, autorizada da presente, autorizado o cruzamento na final do ano zero, sem interferir com eixo de decolagem da pistola zero. Obrigado, chama cruzando, tamo de abraço. Juliette. Chané 6210, taxi via Juliette, portão 4. Juliette, 4, Chané 6210. Papa Romeo Tango de Bravo, estou no visual autorizado a presente cruzamento da sinal para seguir até RMA, repartir solo controlado, no contrato conhecido a reportar. Metro check 950 graus, 909, ajude altímetro 1020. Autorizado, cruzamento chegará controlado na RMA, tá? Liga Bravo. Lima Vitor, Foxtrot, Papa Mike, your takeoff runway 10, easy. 150 degrees, 10 knots. Madrid, Foxtrot, Papa Mike, Airborne 53, contact Salvador Departure 10.8. Salvador, good evening, Lima Victor, Foxtrot, Papa Mike. Lima Victor, Foxtrot, Papa Mike, radio contact, climbing maintain for level 380 via dial departure. Up to 380 via dial departure, Foxtrot Papa Mike. porque as aeronaves na frequência do solo, chamei por favor o 1219, por gentileza, o 219, alguém está com a fonia aberta e não estou conseguindo transmitir mensagem. Havana, via 92 estabilizou? Estabilizado no localizador com campo à vista, 8972. Ativo, chama a torre 198, decimal 95, TAN 9172. Salvador, boa tarde, TAN 9172, final 10, baixar travado. TAN 9172, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus, 10 nós. Pouso autorizado na 10, TAN 9172. Azul 2715, boa tarde, SN identificação, voo e Amã. Em Amã, intercepta a chegada Amã, reporte quanto no ideal de descida. Ravana pro de Amã, tá, vai informar o ideal de descida, o Azul 166, boa tarde, senhor, identificação via chegada Mari. Desce e mantenha nível de voo 050, altímetro no 020. Estou... 050, altímetro em Salvador 1020. 1166 após Fabog, voo e comprou de TAP. E se tiver condições de manter presente velocidade para sequenciamento, informe para o controle para o início de redução. Este após Fabog, manter velocidade para informar de redução. Controle Salvador, 1645, Romeu, passa 270 para 1960, boa tarde. 1645, boa tarde, oceano identificação via chegada BOF. Desça até 4 mil pés de ajuste de altímetro 10020. 4 mil pés de altímetro 10020, obrigado. 9172, Alfa Kilo Pate 3, 2 Romeu. Alfa Kilo Pate 3, 2 Romeu, 2 Romeu, 2 Romeu. V715 desce, mantenha nível de voo 050, altímetro 1020. Descerão 050, 1020 na ajuda. Pode agir de qual na aproximação? 715 inicialmente, número 2 para pouso. Cliente, assim que a senhora autorizar, a gente quiser encurtar, a gente aceita. Ajuda 795, a velocidade está a critério, mantenha a proa de Amã, caso necessite de alguma redução, o controle informa. Assim, se a senhora quiser encurtar também, ele pode voar na proa de Duna. 795, mantenha a proa de toque, 795. Principalmente toque, 795. É meia, desça até 2 mil pés, ajuste 1020. Está autorizada sinal e elétrico, safe, Duna 0, informa estabilizado. Ativo, Gol 966, descida para 2 mil pés, autorizado ILS, XTI da pista 90, informa estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, pode passar a escada para 5 mil? Autorizado. Ativo, 966. Gol 645, reduza para 2,50 nós, descida para 4 mil pés. Reduz 2,50 nós, descida para 4 mil pés, uma meia posição. Azul 275 na proa de toque, velocidade está a critério, em descida para 3 mil pés. Boa na proa de toque, manter 240, descendo 3 mil, 2231. Autorizado, chame táxi, passarei 2231. Não, chama táxi. Praça de Salvador, muito boa tarde, Xana 6201. Salvador da Baixa, na 6201. Boa tarde, informação, campo. São 3894, boa tarde. Acena identificação via chegada da Mari. Deixe mantenha nível de voo 050. Altímetro. E ajuste de altímetro no 020. 050 no 020, período do ar, tá? Mantenha a via, 3894, número 4 na aproximação. Voo 645, reduza 2209. Reduz 2209, tá 645. Taxi 2231, 40 a bordo, 6 horas de autonomia, Alterna no Brasil. Taxi 2231, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 1 e táxi Índia no ponto de espera torre 118, destino 5, ajuste de altímetro no 020. Pátio 1, Índia, ponto 0895, no 020, 2231. Salvador, boa tarde, eu chamo a 62, eu na frente da Unifac. Confirme, localizador. Vai, informação do estado, boa tarde. 6201 da Oxanés, informação uniforme, copio 360 Galeão. Afirmo. Autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moussa, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva direita após, perfil de saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5450, controle Salvador, opera 1-2-0, decimal 8. 360, Galeão, Vepa, novembro 807, até Moussu. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Irumi, 5450 e 208, Oxané 62, Alano, ponte 4. Oxané 6201, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Tomara e graça. Boa tarde, Gol 1869, centro de informação uniforme, autorização Brasil. Passarela 2231, autorizado alinhar e decolar, posição no zero, vento 1 no 60 graus, 09, não? Alinho decola no zero, 2231. 8-69. Cono 645, vetor radar para sequenciamento, curva à direita, para o A235, tem como limite o localizador? Confirmado, preparou o voo 9645. Ativo, direita para o A235 para sequenciamento, limite o localizador. Direita 235, limite o lock. Cono 645, em caso de falha de comunicações ao alcançar seu limite, está autorizado curvar à esquerda e completar a final do procedimento ILS que sair da pista no zero. Sente, 1-1-1-6-6, passando Duna agora, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, cuidado. 2-7-5, desça para 2 mil pés, está autorizado o sinal ILS que foi da pista 0, informe estabilizado. O azul 2-7-5 vai descer para 2 mil, autorizar ILS, vai reportar estabilizado. 1-6-4-5, desça e mantenha 3 mil pés. Desce para 3 mil, 6-4-5. A 3190, boa tarde, sem identificação, via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050, após Tabog e voo ITAP, em ITAP intercepta a chegada. 50 chegada, após Tabog e voo ITAP, quem é aqui, OTJ? A 3894, reduza para 2109, desse mantenha 4 mil pés. 2190, 4 mil pés, da 3894. Bono 645, curva à esquerda para o A210, limite permanece o localizador. Esquerda 210, LAC. Transponder 5452, controle Salvador 120-8. 360 autorizado Brasil, fala pista 10, para a direita, árvore elétrica. Vamos esperar o presumo 197. 5452, transponder, controle de saída 1208, eu vou 1869. Boa noite, 69, planejamento correto, chame pronto para o estacionamento no gate 612. Depois da próxima. Tráfego que o precede na aproximação, ATR-72. Agora, 12 para 11 horas, 8.5 meias. Está reduzindo, 190 mais. Travado autorizado, pouso 90, bom 96. Confirma a aeronave? É o ATR. Paredo 2231, boa tarde, contato radar, subiu, mantenha nível 160, sem restrições, via móvel. Via móvel, sobe 160, 2231. Cono 645, curva esquerda para o A190, aguardando o último vetor 45 para o localizador. Esquerda 190, aguardando o último, 645, limite light. No localizador tem a pista no visual, 2715. 2715, grata pela colaboração, completa agora a torre, 1118, decimal 95. 1895, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Azul 2715 ILS, 10 milhas visual com a pista. Azul 2715, boa noite. Continua aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste de altímetro 1020. Bem-vindo, aguardando autorização 2715. 45 para o localizador, curva esquerda para o A140, deixe mantenha 2 mil pés, informe estabilizado. Esquerda 140, desce, mantém 2 mil, reforma estável. 3894, reduza para 1709, tráfego que precede na aproximação, 1 hora, 10 milhas, Boeing 737. 1709, para 3894. Parede 2231, voe direto Momo. Direto Momo, obrigado, 2231. Cono 645, completa a curva esquerda para o A130. Esquerda 130, 645. Voo 1166, sola 23, liberando a pista, sola 121, decimal 1. 21, 1166. Desculpa, corrigindo. 121, decimal 9. 219, obrigado. Pois é. Alô, boa noite. Voo 1166, Lisão da Cescuta. Subiu à direita para o 050, desce uma tenha 2 mil pés em forma estabilizada. Direita 050, desce para 2 mil, autorizado ele é. Muito autorização prática, pronto para a cópia. Aqui é para 3 mil pés, ajuste no 020. D3 mil pés, 020, dá 390. Juliette Portão 9. Juliette Portão 9, eu não lembro. Tá 3567, copia. Tá 3567, Brasília autorizado via Upper Zulu 17. Nível 360. Decolagem na pista 10, curva à direita após decolagem no perfil de saída Arbor após Elefa. Transponder 5451, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para o TAM 3567, Brasília, nível 360, Apolo 1700, decolatista 10, curva de início, saída Arbor, direção Elefa. Transporte 5451, controle de Salvador, 1208, TAM 3567. TAM 3567, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 8. Camará quando pronto. Paulo, só mencionando eu também 567. Nós estamos prevendo tempo de voo de 1h40. Confirma para a Áustria 567 se está fazendo a vida do jogo, vai estar testado, tem alguma restrição ou negativa está autorizada? Só aguarda, eu não lembro o tempo. 3567. Mas eu nem escuto, 3567. Salvador, por nós, Portugal 022, Airbus 332, position 11, vídeo, formation uniform, request clearance.